Não é normal sorrir pra esconder a dor que um dia entrou e não saiu. E atrás guardada no seu peito, eu não aguentaria ser assim. Ainda bem, Jesus habita em mim. Se anseias te livrar da sua dor, é só ficar do lado do Senhor. Precisas dar um passo pra vencer. Precisas de outra história pra viver. Precisas ter um encontro com a luz. Precisas ter um encontro com Jesus. E toda a sua vida vai mudar. E o teu saber nem pode imaginar. Pois com palavras nunca se traduz. Viver ao lado de Jesus. Deixa Deus na sua vida agir, então verás que é fácil ser feliz. Se Deus agir como Ele sempre quis, eu não aguentaria ser assim. Ainda bem, Jesus habita em mim. Se anseias te livrar da sua dor, é só ficar do lado do Senhor. Precisas dar um passo pra vencer. Precisas de outra história pra viver. Precisas ter um encontro com a luz. Precisas ter um encontro com Jesus. E toda a sua vida vai mudar. E o teu saber nem pode imaginar. Pois com palavras nunca se traduz. Viver ao lado de Jesus. Precisas dar um passo pra vencer. Precisas de outra história.